Seja bem-vindo à Antena Web Saúde e Bem-Estar. Quando entra em www.antenaweb.info/saúde-bem-estar, vai encontrar soluções que não se restringem aos programas em podcast. Também existem outras informações disponíveis em artigos que pode consultar quando quiser. Porque a Antena Web Saúde e Bem-Estar é muito mais do que um simples repositório de podcasts. www.antenaweb.info/saúde-bem-estar. Antena Web Saúde e Bem-Estar. Nós estamos bem. Olá, vamos agora explicar-lhe como se pode publicitar na Antena Web. A publicidade na Antena Web processa-se da seguinte forma. Um anunciante coloca o seu anúncio nos nossos programas de rádio que se fazem ouvir 5 vezes por dia, ou então num banner publicitário presente no nosso website. A taxa é única, 20€ por mês. Mas ao contrário da norma, estes 20€ não serão pagos em dinheiro, mas sim em bens ou serviços. Esta é uma forma bastante acessível de se fazer anunciar e para um público vastíssimo, o mundo inteiro. Do que está à espera? Escreva-nos para aw@antenaweb.info e fique a saber todas as condições para firmar este acordo de publicidade entre si e nós, o Grupo Antena Web. Antena Web, nós estamos aqui. E você, onde está? Telegram. A telegram for me? Oh my goodness, who can it be from? Just a moment. Teatro Funk não foi apenas teatro, nem apenas consigo. Na gente, foi muito mais do que isso. Durou pouco tempo, mas é um excelente ponto de encontro de grandes personalidades das artes norte-americanas da altura. Teatro Funk, de segunda a sexta, das 15h30 às 16h, na Rádio Antena Web. Where's the telegram? Wait a minute, you're not a telegram boy. You... No, no, no, stay outside. You have no right to come in here. Diferente, mais organizado e com mais conteúdos. Entre em www.antenaweb.info e conheça o mundo Antena Web. Leia notícias, veja galerias de fotos e ouça programas de rádio associados à temática que mais lhe agrada. Faça downloads de software e música de forma legal. Isto é, Antena Web. Nós estamos aqui. Foi um sucesso. E o que será o AMA 2017? É o ouvinte que vai decidir. antenaweb.info/AMA2017. A melhor música do ano está de volta. E desta vez será diferente. Trará aos ouvintes mais hipóteses de escolha. Acompanhe tudo em antenaweb.info/AMA2017. AMA de A Melhor Música do Ano. Vai ser escolhida pelos ouvintes do grupo Antenaweb. E o resultado vai saber-se a 4 de janeiro de 2018. Contamos com a vossa participação. Contamos com a vossa participação. Pois é, ouvintes, sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso programa, que dá pelo nome de Dom Luca, um programa que tem a apresentação minha, de Carlos Bonaparte, e de Lúcia Helena, que está do lado do lado do Brasil, do lado do mundo, no Brasil, onde está muito frio, não é, Lúcia? Ai, muito, muito frio. Boa tarde a todos. Saudades, né? Uma semana longe, a gente já fica com vontade de voltar. E eu espero que todos tenham passado uma semana boa, mas aqui realmente está muito frio. Eu estou igual um urso na caverna, hibernando. Não seja por isso, a gente passa a fazer o Dom Luca duas vezes por semana. Verdade, é. É para assim não ficar com muita saudade, né? É, exatamente. Pois é, ora, nós já cá estamos então para mais uma semaninha. Já ouviram aqui o publicitário dos AMA. Hoje então quero falar com vocês sobre isso. Mais uma. Já temos mais novidades sobre os AMA 2017. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Também vamos falar sobre a nova área de publicidade que surgiu na página da Antena Web. Vamos falar em alguns regressos de programas. Temos várias coisas para falar hoje. Mas eu gostava de perguntar à Lúcia, como é que tem sido tomada essa repercussão sobre aquela mega detenção no Rio, nas favelas? Isso foi muito falado até aqui, se ouviu falar disso. O que é que aconteceu exatamente? Tenho a noção de, eu imagino que vivem em São Paulo, ou seja, uma grande cidade, uma grande metrópole também, que se tenha ouvido falar sobre o que aconteceu no Rio de Janeiro esta semana, certo? Sim, é todo mundo fica sabendo, né, noticiado. Mas lá é um local onde está sempre tenso, sabe? Não, não precisa muita coisa para que isso aconteça. Já é uma coisa quase que não normal, né, mas costumeira. E detalhes de tudo que acontece, realmente eu não sei. Eu sei que é sempre uma tensão grande e, na verdade, a parte do governo, né, do estado do Rio, tá muito pior que em São Paulo. São Paulo está um pouco mais organizado e lá eles estão com muitos problemas com pagamento de funcionários públicos, enfim, tudo isso acaba aumentando uma tensão que já existe. Então, é uma coisa que realmente repercute no país inteiro e ninguém sabe nem como agir, nem qual vai ser a solução. Enfim, é uma coisa bem, bem desagradável. Pois é, eu pergunto porque nós aqui, essa informação chegou aqui a Portugal. E não é muito habitual nós termos notícias sobre... Quer dizer, eu sei que sabemos das situações nas favelas, até que para quem ouve música funk, percebe, não é? Que a situação nas favelas é sempre muito agitada. Se bem que o funk não é só das favelas, o MC Marcinho e a Anitta fizeram o favor de levar o funk para as luzes da Rivalta, mas a verdade é que... aquela lógica do se ela dança, eu danço, nem sempre é assim, e às vezes há alguns problemas. Esta semana temos então essa notícia, e daí ter ficado curioso e pensar, vou perguntar à Lúcia que repercussão é que teve num outro estado brasileiro que, por acaso, em termos populacionais, tem mais ou menos a dimensão de Portugal. Não é? Porque... Por incrível que pareça, eu sou... Sim, aqui o estado de São Paulo é maior que o estado do Rio de Janeiro. Como eu falei, com menos problemas, né? E eu não nem sei como dizer isso, mas, na verdade, não muda muita coisa para nós. Nos parece natural, é como eu estava te falando. É tão habitual que acaba parecendo natural. Por mais que a gente fique chocado, que gostaria que as coisas fossem diferentes, mas os problemas são inúmeros. É uma proporção, assim, incontrolável mesmo. Porque é uma mistura de corrupção com falta de distribuição de renda, tudo que você pode imaginar, e é uma mistura de... Você não sabe quem é o policial e quem é o bandido, na verdade. É uma coisa muito, muito ruim de se dizer, mas eu tenho que falar a verdade. Não se sabe quem é o policial, quem é o bandido, quem está certo, quem está errado. Existem, claro, coisas violentas, injustas, uma bala perdida que atinge uma criança que não tem nada a ver, dentro de uma escola, muitas vezes. Uma pessoa que vai passando... para atravessar, né, para ir fazer para um trabalho, para qualquer outra coisa. Então, é uma mistura tão grande de erros que a gente não nem... E o resto do país fica meio que assistindo tudo, assim como vocês, meio sem, poder agir e nem tão surpreso assim, para a gente já é uma coisa comum mesmo, infelizmente. Entendo. Tinha a ideia de que aí tinha tido uma repercussão, ou seja, que fosse algo mais novidoso, digamos assim. Não. Infelizmente, não. Eu estive no Rio de Janeiro em março e a gente até vai um pouco tenso, mas nem por isso a gente deixa de ir. Então, nos locais onde eu estive, as coisas estavam calmas, mas é de uma hora para outra que as coisas mudam, assim, que uma coisa acontece. Como já é um local tenso, então qualquer coisinha que aconteça já vira aquela, já fecham as avenidas, as pessoas já não passam, já colocam fogo nos coletivos, e já tem tiroteio. Não, é uma coisa assim impressionante. Mas onde eu fiquei, assim, do jeito que é falado também, aonde eu estive, eu não percebi nada disso. Assim, não mudou nada, não tive nenhum problema. A gente vai preocupado, mas ocorreu, né, uma coisa assim bem, bem tranquila. Agora, nem sempre é assim e você nunca sabe quando vai acontecer. Exato. Bom, então parece que aí é mais habitual falar-se disso do que cá. Normal, talvez, mas pronto, porque há realmente daí a surpresa, porque pronto, aqui não se fala nisso. Não como notícia, fala-se de senso comum, mas não como notícia, daí a questão. E em São Paulo, né, para ser justa, em São Paulo, nós temos o mesmo problema de uma outra forma. A coisa acontece de maneira diferente. Em São Paulo, nós temos um comando de bandidos que atuam de dentro dos presídios, tal qual no Rio, só que de onde eles estão, eles comandam assaltos e invasões, chacinas, matança de policiais, vinganças, e é uma coisa também sem controle. É organizado um pouquinho mais, mas é da mesma forma, sabe? Muitas vezes o policial não pode sair de casa para trabalhar, geralmente o policial não se identifica, você não sabe que você é vizinho de um policial. Tem pessoas aqui mesmo no bairro onde eu moro, que é uma região boa, um bairro de classe A, não é uma, né? Eu estou numa parte nobre da cidade. Mesmo assim, as pessoas que têm a profissão de policial militar, na verdade, não colocam nem a roupa para secar no varal, a farda, para não serem identificados. A pessoa tem que esconder a profissão, para não correr risco nem o policial e nem a família do policial. Pois. Então, são coisas assim impressionantes, né? Que eu imagino que seja uma situação, depois, que está complicada, porque, no fundo, depois, nem é para perguntar a pessoa que vão, muitas vezes nem é a pessoa que vão atacar, é a família, não é? Que é que sabe onde tem mais. Tem família que tem que mudar do lugar, se esconder, mudar de identidade para não, né, não ser perseguida por conta de um policial que matou aí um chefe de tráfico de drogas, um bandido de assalto a banco, muito, muito poderoso, muito famoso. Ele tem que sumir, se esconder. Aí quem tem que fugir é o policial, né, que deveria ser o contrário. Então tem que ficar escondido. Mas isso é um pouco como no mundo inteiro, pronto. A questão do crime organizado é algo assim mais é um bocadinho triste este desencaminhamento, esta auto-marginalização, e eu acho que a culpa nem sempre é do sistema. acho que acontece, há pessoas que não se enquadram e depois acontece este tipo de situações. Vamos abordando isso. O tema vai surgindo, vamos abordando. Eu também convido os ouvintes a participarem, mandarem e-mails para cá. aw@antenaweb.info. Para já, temos então os AMA para falar, mas antes eu gostaria de trazer aqui uma música de uma colega nossa aqui do grupo Antena Web, Lúcia Flores, da Argentina, que faz, realiza comigo o programa Puerto Internacional, que também tem a ver, aliás, eu vou falar daqui a pouco também sobre isso, é um regresso. Ultimamente temos conseguido pôr vários programas de volta no ar. O Don Luke é uma ideia nova, mas há alguns programas que estão a regressar à Antena Web. E daqui a pouco vamos falar sobre isso. Mas na passada semana tive a bela surpresa. Aliás, esta semana, ontem mais especificamente, tive a bela surpresa de receber aqui uma música e depois ter obtido a autorização para passar, chamada Flores Amarillas. Não é da Lúcia, mas é cantada por ela. E bem cantada. A minha reação foi: faz-me lembrar a vocalista dos Mecano, neste caso, Ana Torroja. Eu gostava de partilhar convosco e proponho que possamos ir à música um bocadinho. Pode ser, Lúcia? Sim, pode ser. É uma Lúcia que está aqui comigo e outra Lúcia que também faz parte da Antena Web e que canta e tudo, é uma maravilha. Eu já disse isto uma vez, há uns tempos estava a conversar com a outra colega nossa aqui da Antena Web, a Liz Cervantes, e eu perguntei-lhe se ela também cantava. E também canta bem. Mas não tem assim nenhuma gravação profissional, digamos assim, que eu possa mostrar aqui. Com a Lúcia Flores as coisas são um bocadinho diferentes. Há essa gravação. Vamos então ouvir. E depois daqui a pouco vou falar-vos sobre os AMA 2017. Até já. Até já. Soñando con la luz en su pupila. era despedida. Foi um dia tão contente, quando juntos de lado a lado descobrimos separados o que era melhor para a gente. No dia da despedida, não há lágrimas nem tristezas, há apenas alegria pelos momentos vividos e pelas partilhas feitas. O dia da despedida foi o que me aconteceu. Obrigado, amiga minha, pelo que minha alma viveu. O dia da despedida foi dos dias mais lindos. E agora, de hoje em diante, nós os dois seremos bons amigos. O dia da despedida foi numa tarde tão linda. O amor que nós fizemos, a última vez que pudemos partilhar a nossa vida. No dia da despedida, não há lágrimas nem tristezas, há apenas alegria pelos momentos vividos e pelas carícias feitas. O dia da despedida foi o que me aconteceu. Obrigado, amiga minha, pelo que minha alma viveu. O dia da despedida, ai, foi dos dias mais lindos. Agora, de hoje em diante, nós dois seremos bons amigos. ...2016 foi um sucesso. E o que será o AMA 2017? É o ouvinte que vai decidir. antenaweb.info/AMA2017. A melhor música do ano está de volta. E desta vez será diferente. Trará aos ouvintes mais hipóteses de escolha. Acompanhe tudo em antenaweb.info/AMA2017. AMA de A Melhor Música do Ano. vai ser escolhida pelos ouvintes do grupo Antena Web. E o resultado vai saber-se a 4 de janeiro de 2018. Contamos com a vossa participação. Contamos com a vossa participação. Lúcia, eu não sei quem é que vos... Isto porque também está aqui a Filipe. Eu não sei quem é que vos disse para porem aquela música daquele cantor. Aquilo foi o quê? Que pouca vergonha foi aquela? Uma música chamada o dia da Despedida. Oh filho, eu não faço a menor ideia. Foi o que mandaram pôr. Não, mas é que eu não disse para ninguém pôr. Uma pouca vergonha. Quem é que é aquele cantor que é para eu... Que vergonha! Ah, eu não acho! Para eu despedir antes mesmo de o contratar. Não, eu como brasileira gostei muito, porque às vezes eu ouço alguma música portuguesa e eu fico meio com pena, porque dependendo, não sei se é da região, vocês falam muito depressa e eu não entendo alguma palavra, alguma coisa. E esse português que cantou agora cantou tão claro, tão assim. Eu entendi todas as palavras da canção. Achei a composição tão bonita. E a voz do cantor também. Não despeças o homem, filho. Olha que as pessoas têm direito ao seu emprego, pá. Pronto, pronto. Sim, na TV ganha-se muito bem, é verdade que ele tem... uma casa de luxo, se eu realmente o despedir... Ah, espera aí, como é que eu sei que ele está na Antena Web? Então, se ele está na Antena Web, eu conheço. Pois, está bem. Se calhar sou eu. Se calhar. Não me reconheço. Não, estou a brincar. Tenho muito orgulho em ter apresentado aquela música que se chama O Dia da Despedida, escrita em 2009 e gravada... escrita e composta em 2009 e gravada em 2014. E pronto, também, já que falamos aqui pessoal que faz parte da Antena Web e que canta, pronto. E atenção, porque até temos por aqui, é que agora não tem, foi assim de repente, não tem aqui em arquivo. Aliás, tem em arquivo, mas não é assim uma coisa tão rápida, tão imediata. Que é o concerto, o Storyteller do Nuno. O Nuno, o nosso colega Nuno Miguel, que também canta. Embora a sua principal aposta foi na literatura, ele lançou um livro a propósito do programa A Parede do Meu Quarto. Mas sim, efetivamente, sim, ele também canta. E então em 2010, um dos storytellers foi do nosso colega Nuno, gravado aqui em Vila Nova de Gaia, exclusivamente para a Antena Web, com alguns convidados e tudo. Foi uma coisa bonita, sim senhora. Já não me recordo se teve direito a comes e bebes, mas acho que sim. Teve. Eu comi lá, eu comi um qualquer coisa tipo pastel de carne e gostei daquilo. Eu estou-me a lembrar agora, disso. Foi verdade, sim senhora. Bom, AMA 2017. O evento está, ou vai aliás decorrer, vai ganhando forma. A página já está disponível. antenaweb.info/AMA2017 AMA, AMMA. E já estão definidas as regras do concurso, da votação, no caso. E para todos aqueles que se interessam, ficam a saber que estamos também à espera de músicas dos artistas. Se há artistas que querem enviar as vossas músicas para, eventualmente, serem, portanto, consideradas as melhores músicas do ano, então devem fazê-lo. Para isso, ficam a saber que as músicas têm que ter sido efetivamente lançadas no mercado discográfico, ou então que vão ser lançadas até setembro, para poderem então concorrer, ou poderem serem passíveis de ser eleitas músicas para votação. São 20, ao contrário do ano passado. Vão ser 10 por categoria, 10 músicas nacionais e 10 músicas internacionais. E perguntam os nossos ouvintes, e se calhar a Lúcia também, mas nacionais, que é nacionais do Brasil ou nacionais de Portugal? as duas. É. Temos em conta que muita gente que faz parte da Antena Web, muitos ouvintes que nos ouvem são do Brasil, e alguns são daqui de Portugal, mas são brasileiros, e nesse sentido decidimos incluir na categoria nacional 10 músicas do Portugal e do Brasil. Não sei qual a percentagem, isso é, não temos conta nisso, ou seja, podem ser 10 músicas de Portugal, podem ser 10 músicas do Brasil, depende do que haja. Uhum. Ou pode ser 7 de Portugal, 3 de Brasil, ou ao contrário, ou seja, não, pronto, são 10 músicas nacionais e 10 músicas internacionais que englobam o resto do território mundial. E são músicas que têm que ser enviadas para o Grupo Antena Web de alguma maneira, seja através do seu agente, da sua editora discográfica. O que interessa mesmo é que as músicas sejam enviadas para a Antena Web, e nós que as passemos aqui na Antena Web. E esse é o propósito. A votação sobre a categoria nacional e internacional vai decorrer nos meses de outubro e novembro. As 5 mais votadas de cada categoria vão juntar-se numa categoria única em dezembro. Portanto, vamos dizer assim que é uma espécie de semifinal e final. Então, na final, né, ficam esses 10, 5 nacionais, 5 internacionais. E aí os nossos ouvintes vão também poder voltar a escolher em qual é que querem votar para que seja a melhor música do ano. Já sabem que os resultados se vão saber no dia 4 de janeiro de 2018, que é quando a Antena Web cumprirá o seu 8º aniversário. E é então essa a informação que tenho para partilhar com os nossos ouvintes. Não sei se há, Lúcia, alguma dúvida, algum comentário. É uma dúvida. Sim. Essas canções, esses concorrentes, cantores e cantoras, eles têm que ter CD gravado ou não? Pode ser uma coisa informal? Não, tem que ser uma coisa efetivamente lançada no mercado. Lançada no mercado. Ah, essa era a minha dúvida. Isto porque, entretanto, nós recebemos algumas coisas que até têm boa qualidade, mas que, entretanto, não estão à venda. E o que é que acontece? Uhum. Elas podem passar na nossa programação, isso sim. O que não faz, não faz muito sentido, não nos parece muito justo, é que, no fundo, essas músicas estejam em pé de igualdade com músicas que foram lançadas, com músicas que efetivamente, portanto, que foram... Ou seja, cujos artistas tenham tido o trabalho de as lançar, não nos parece muito justo que as coisas sejam feitas dessa maneira. Portanto, decidimos fazer assim. Decidimos que só as músicas que já foram lançadas é que são então passíveis de serem eleitas, ou seja, passíveis de serem escolhidas por nós. Certo. E pronto. Nós agora vamos por um breve intervalo. Vamos voltar daqui a pouco. Vamos ficar com 4 temas. O primeiro deles é de Anastasia, Call in the Middle. Depois, Carla Bruni, com Enjoy the Silence. Também a música de Damian Marley, Medication. E Só Existo Contigo, a música de Diogo Pissarra. São as 4 propostas que tenho para vocês. Nós vamos voltar depois de um breve intervalo para a segunda hora. Passa rápido o tempo. Segunda hora deste nosso programa, que dá então pelo nome de Dom Lucas. Segunda hora que vai ter, entre outros motivos de destaque, a nossa nova parte da publicidade. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. E também sobre um outro assunto que tem a ver sobre aquilo que eu acho que é a potencialização da automarginalização das pessoas. Vamos refletir um bocadinho sobre isso. E já voltamos então. Pode ser, Lúcia? Pode ser. Até mais. Até já. We've been rolling like thunder. Ain't been no other. Got my back the way you do, babe.

words are very unnecessary. They can only do harm. Antena Web, Rádio Central, são 21 horas em Portugal Continental e na Madeira, é menos uma hora nos Açores, 17 horas no horário central do Brasil. Ser perfeito não és o

Portanto, é uma... Também é outra forma que tem. O valor é único. 20 euros por mês. Estamos a falar de uma publicidade realmente... Um valor realmente simbólico. Quando temos publicidades que... custam mais por dia. E nós lemos então apenas estes 20 euros por mês. Eu lembro-me que há 10 anos uma rádio aqui no norte do país levava 50 euros para exibir o seu, um anúncio publicitário 3 vezes no mesmo dia. Verdade que também não tem 1000. Tem talvez 250 mil ou 200 mil ouvintes por dia. Não tem 2 mil por mês. Mas também é verdade que foi há 10 anos. Agora os valores são outros. E nós temos então... eu peço só um instante. Vamos para um primeiro intervalo, nós já voltamos, temos aqui uma questão técnica, já voltamos. Countdown for blast off. X minus 5, 4, 3, 2, X minus 1, fire. Aos sábados e aos domingos, a Rádio Antena Web exibe um programa de um raro género na radiofonia. X-1 é uma série teatral de ficção científica surgida em 1955. You work in advertising, don't you? Yes, yes, that's right. E foi escrita por grandes radioescritores da altura. But now it's too late. He's dead. You mean your father? Yes, yes, he is. X-1, sábados e domingos, das 7 às 7:30 da manhã, na Rádio Antena Web. E pronto, já cá estamos. Agora sim, já tudo resolvido. Diziam então que é um valor que não costuma estar bastante acima, mas nós acreditamos mesmo que é um valor ainda assim atrativo para aqueles que se querem fazer anunciar. E esta publicidade, este valor de 20 euros é trocado por bens ou serviços para elementos do corpo diretivo que estejam responsáveis pela contabilidade da Antena Web, de forma a que a mesma se possa manter. Acho que é compreensível, pelo trabalho que é realizado aqui no grupo Antena Web, que continua a ser um grupo sem propósitos financeiros. Esta foi a forma que encontramos de alguma forma nos subsistirmos, tocando, por exemplo, por bens alimentares ou porque coisas que sejam precisas, produtos de limpeza, por exemplo, e que de alguma forma então isso seja então uma forma de podermos manter o projeto que tem 7 anos e meio, mais de 7 anos e meio, e nós gostamos de mantê-lo por mais tempo. O projeto pode acabar em menos de um ano, caso não exista qualquer suporte, qualquer meio de subsistência. Portanto, esta foi a forma que nós encontramos para garantir que, ou tentar garantir que a Antena Web continua a ser possível de ser realizada. Porque sim, é uma realidade. Estamos a chegar a uma altura da nossa etapa, da nossa vida, das nossas vidas em que pode acontecer que dentro de menos de um ano a Antena Web deixe de existir. E apenas e só por este motivo. Para todos os efeitos, 7 anos e meio, seja o que for, ou 8 anos, porque até aos 8 anos nós lá chegamos, seja como for, é sempre uma vitória. E não sei se há algo que a Lúcia tenha a dizer, ou a Filipa também, algo a dizer. Eu gostaria de fazer este comunicado aqui no Dom Luca, para que as pessoas percebessem também o que é que aconteceu na nossa página, no nosso site. Porquê área de publicidade? Ah, eu acho que foi uma sorte você ter conseguido, porque as coisas estão assim aqui também, no Brasil, pela crise, talvez mundial, e aqui no Brasil maior que a do resto do mundo, onde até nós, com as nossas listas de informática, que a gente precisa de um provedor para o site, para armazenar, né, os conteúdos que são disponibilizados para nos ajudar mesmo, né, para as pessoas deficientes visuais terem os programas adequados e tudo, também está a ponto de fechar, de terminar com as listas, e a gente não tem onde buscar um conteúdo por falta de ter como pagar esse provedor, né? É que nas listas, por menos pessoas que tenham interessadas que ela continue, a gente faz, cada um oferece um pouco e acaba solucionando o problema. Mas se não tiver uma estrutura, uma pessoa sozinha não pode manter, né? Haja visto que muitas vezes, aqui no Brasil, a maioria das pessoas não tem, né, profissão, não são contratados pelas empresas, e as empresas não estão podendo contratar nem as pessoas sem nenhuma limitação, né? E aí, de repente, para que um deficiente visual seja empregado numa repartição ou numa empresa, ele precisa, às vezes, de algum custo, né, a mais. Então, aí é que não consegue mesmo, porque para as outras pessoas já está difícil, então a gente está também, às vezes, se unindo para poder manter alguma coisa funcionando, né, alguma coisa que a gente gosta. Eu acho que você fez bem, eu acho que foi ótimo você ter a oportunidade, que de repente poderia não ter essa possibilidade, e aí ia perder um trabalho de 7 anos e uma rádio tão boa, um lugar tão bom para trabalhar e para, né, para se ouvir de trabalho e de lazer, né? Então, eu achei que, da minha parte, né, eu como colaboradora, achei muito bom essa possibilidade, por mim, fica assim como está. Bom, na realidade, a iniciativa está lançada, não sabemos se iremos ou não conseguir. Uhum. Mas a iniciativa está efetivamente lançada. De facto, os custos para que a Tenebre esteja ao nível que nós pretendemos andam à volta dos 300€ por ano. Portanto, são custos bastante elevados, e, ou seja, algo como R$1.200 por ano. Uhum. E, portanto, isto para que se tenha uma ideia do valor que... Mas mais até do que isso, há coisas que são normais numa vida de casa, não é? Que são precisas comprar numa vida de casa e que se torna quase insustentável, não é? Aliás, torna impossível até conciliar as duas coisas. De forma que esta foi a forma que encontramos de tentar não fechar a Antena Web em pouco tempo. De facto, esse é um risco e nós esperamos vivamente que ele não aconteça. Enfim, caso aconteça, paciência, não é? 8 anos ou 7 anos e meio já ninguém nos tira. Desde 4 de janeiro de 2010, já, esse tempo já ninguém nos tira. Portanto, vamos agora esperar que as coisas se componham para que possamos fazer pelo menos mais 7 anos e meio. Era bom. É. Bom, há uma coisa que é certa para todos os efeitos. Uhum. Já vi algumas rádios FM começarem e acabarem em menos tempo do que a Antena Web. Um projeto via internet. Só por isso, só pelo facto de termos conseguido manter até à data, apesar de todas as vezes os contratempos e essas coisas, já é algo que me deixa de veras feliz. Seja pelo que for, já me deixa de veras feliz. Nós hoje, eu entretanto dei aqui conta da Rádio Onda Viva na semana passada, mas nós também temos a Rádio Hertz e a Rádio Cidade Hoje, mais duas que nos deram o seu aval, a sua parte positiva, não é? Que nos deram o seu sim à retransmissão, que nos deram o seu sim à retransmissão das emissões desportivas. E então, nós temos aqui, neste momento, temos aqui essa oportunidade. Eu confesso que, como é que eu posso explicar isto? Nós temos neste momento quatro rádios connosco: a Rádio Regional de Arouca, a Rádio Onda Viva, a Rádio Hertz, a Rádio Cidade Hoje e também a Rádio Golo FM. São cinco rádios e não quatro, peço desculpa. E destas cinco rádios, a resposta de todas foi afirmativa. Sim, estamos autorizados a retransmitir o sinal. E é realmente gratificante, é um contentamento enorme que outros projetos de comunicação vão aderindo também a nós. Ou vão aceitando a nossa aproximação a eles. É porque temos, de alguma forma, crédito pela imagem que representamos, pela postura que assumimos. Eu confesso que é bom. E portanto, eu espero que mesmo que seja possível mantermos o nosso projeto por muito mais tempo. Daí temos lançado este intento de aderir até nós anunciantes. É algo novo, não é? E, Lúcia, eu gostava que falasses sobre uma outra questão. Tem a ver com, há pouco eu falei sobre auto-marginalização. Eu gostava de lhe fazer uma pergunta que se calhar já é um pouco tardia, porque já temos apenas 30 minutos, mas vamos lá. O que é que eu acho que hoje tudo é discriminação, tudo é xenofobia, ou tudo é homofobia, ou tudo é femininofobia, ou o que seja. Pronto. E hoje em dia nós temos, há já alguns estados soberanos, alguns países, que assumem que há um terceiro, até um quarto, até um quinto género sexual. E eu soube na semana passada que, pela primeira vez, houve uma bebé, ou um bebé, ou o que seja, que foi registado, e acho que foi na Austrália, ou nos Estados Unidos da América, foi o primeiro bebé no mundo a ser registado sem um género sexual. Isto é, nem é homem, nem é mulher, nem é menino, nem é menina. Quando for grande, ele escolhe o que é que quer ser. Eu acho que isto não é inclusão. Acho que isto é potencialização da auto-marginalização. Ou a discriminação positiva, que no fundo desagrega. E gostava de saber o que é que a Lúcia pensa sobre isto. Ou se é que já pensou sobre este assunto alguma vez. Na verdade, não. Eu só fico estarrecida. Mas não, na verdade não, é que eu não penso, ou não tenho uma opinião ainda, talvez, sobre essas coisas, porque tanta coisa foi condenada no início da civilização, as coisas eram tão impossíveis, e muitas pessoas foram tidas e julgadas como malucas, ou, né, pessoas com alucinações, e de repente depois foi provado que aquilo era verdade, que aquilo existia, e acabava sendo uma coisa natural, que eu prefiro não me espantar com nada e aguardar para saber, para conhecer melhor, para saber do que se trata. Porque, de repente, o que eu sei, por exemplo, o que eu sei até então, né, não é nem saber, a informação que eu tenho até então de uma pessoa hermafrodita, que no caso tem os dois sexos, é que existem muitas pessoas assim, que você não sabe se é homem, se é mulher, externamente, mas que tem ovário, que é um órgão feminino. Então, aí é um organismo diferente. Então, não se sabe se é uma mutação genética, se isso vem... É sobre isso, né, que você está falando. Podemos começar por aí, sim. Eu estava aí por onde que estamos, podemos começar por aí, sim. Então, pode ser uma mutação genética já por conta da mudança da civilização... talvez, do avanço da ciência ou do não avanço, de experiências talvez que a gente não saiba que existem, como aqui no Brasil que foi feita aquela novela do clone, né, quando você pode clonar uma pessoa, você pode copiar uma pessoa... Quando que, em tempos atrás, alguém ia falar que ia ser fecundado um ser humano num laboratório in vitro, como acontece na inseminação artificial, né? Então, são coisas que eu ainda olho como espectadora, eu ainda não tenho nenhuma opinião. Porque o mundo era redondo, e quando Galilei falou isso, foi ele, né? Se eu não estiver errado. Então, o que disseram dele? Que ele era maluco, que aquilo, pois é. Então, e é verdade, e é redondo, e agora? Então, eu ainda estou como espectadora para muitas coisas. Eu procuro saber, procuro estudar, entender, mas não tenho uma opinião. Qual seria o foco que você estava perguntando? Não era nesse sentido? Mais ou menos. Eu estou a focar-me na questão das pessoas que, por exemplo, que mudam de sexo, mas a mudança de sexo não é passada de homem para mulher nem de mulher para o homem. É uma reinvenção, é uma junção dos dois, por exemplo, ou algo que nem sequer está definido, porque agora, por exemplo, não sei se, já, imagino que já tenham ouvido falar, nos LGBT. Não. De lésbicas, gays, transexuais. Sim, e simpatizantes. Tem. Mas agora, a designação foi renovada e é de LGBTQ. Nossa, todas as letras. O alfabeto todo. O que pode ser traduzido como um quê ou então como um ponto de interrogação. Sim. Que são aquelas pessoas que não são nem lésbicas, nem gays, por muito que eu discordo deste termo. Acho que são termos pejorativos. Acho que é acho que o termo é único. Homossexual. Pronto. Sim. Mas por uma questão de espetáculo, na minha opinião, chama-se lésbicas e gays. Pronto. Mas na questão que você estava falando da mudança de sexo, que a pessoa faz com ela própria, que na minha visão é mutilação, eu acho que é mutilação. Eu não creio que seja um novo sexo, uma nova preferência. Eu acho que é uma questão doentia realmente, porque existe a pessoa que tem a preferência sexual natural, né? E eu acho respeitável e é uma coisa tranquila, sem nenhum problema. Agora, existe a pessoa que tem aquela fixação, é aonde que eu falo que começa. Não estou dizendo que homossexual é doente, não é isso que eu estou falando. Estou dizendo que, às vezes, a pessoa chega a um ponto de fixação, de querer ser um homem ou uma mulher, mesmo quando ele não tem essa aparência, e é onde ele corre risco de vida, de ficar tomando hormônio para afinar a voz, de ficar injetando silicone para ter peito, para ter coxa, e acaba criando um problema de saúde. Então, eu não acho saudável nesse aspecto, de você querer mudar uma coisa que não adianta, você vai criar, na verdade, uma coisa meio que monstruosa, porque você não é aquilo. Você está criando uma coisa artificial. Então, eu acho que o gay, o homossexual, né, masculino ou feminino, eu acho que ele se vestindo e ficando de forma natural, eu acho que ele passa mais credibilidade, eu acho que ele é mais respeitado. E eu acho uma coisa mais saudável. Porque não tem acho... como. A filha da Gretchen, a Tami, Tami Miranda, acho que é uma coisa assim, o nome artístico que ela usa. Esses dias mesmo, no nosso zap, no WhatsApp, foi uma jornalista, até me esqueci o nome, mas eu tenho até guardado. Ela fez um comentário sobre isso. Quantas mulheres, e é verdade porque está acontecendo com uma pessoa da minha família, tem que tirar os seios por causa de um câncer. Então, a minha comparação é nesse sentido. Precisa, ela tem que tirar, porque depende disso a vida dela, né? Então, ela é obrigada a aceitar uma mutilação desse tipo para salvar a própria vida. E uma moça saudável, que não tem nenhum problema, né? E por essa coisa de querer ser homem, ela amputar os seios sem nenhum motivo... Não, sinceramente, eu ainda não consigo entender isso. Não estou nem dizendo que ela está certa ou errada, mas eu não consigo entender. Eu consigo entender. O que consigo entender que um homem mude de sexo para mulher e que uma mulher mude de sexo para um homem. Isso eu consigo entender. As pessoas não têm culpa do corpo em que nasceram. O que eu não consigo perceber é que queiram criar... vamos lá. A partir do momento que se muda de sexo, passam a ser transexuais. Porque mudaram. E então, querem o seu próprio direito, não como novo homem, não como nova mulher, mas como transexual, como um novo género. Sim. Não é? Ou seja, lá aparece aquele... Legalmente, você está dizendo legalmente. Sim, ou seja... Ele quer ser registrado, exemplo, ele quer ter documentos. Sim. Por exemplo, no bilhete de identidade, aparecer lá, ou por exemplo, vamos imaginar que se vai registar no Facebook. Então aparece lá, masculino ou feminino? Não, agora tem que aparecer masculino, feminino, transexual ou mais não sei o quê. O Facebook optou por colocar outro. Já é algum passo. E eu pergunto-me, então, mas vamos lá. O que é que aquela pessoa que era mulher e que passou a ser homem, o que é que quer? Quer ser homem ou quer ser transexual? No sentido de quer os seus direitos como homem reconhecidos, que já o eram, ou quer mais do que isso, quer a criação de um novo género? Mas atenção, porque LGBT já contempla transexualidade. O surgimento do ponto de interrogação ou do quê é, para além de leis lésbicas, bi e transexuais, há uns que não são nenhuma destas quatro. Que são aquelas pessoas que adoram reinventar-se e que, por exemplo, põem, sei lá, se quiserem podem ter, por exemplo, três peitos, por exemplo, três seios, ou se quiser podem ter... seis dedos numa mão, ou podem ter pelo no corpo, por exemplo, ou voltar a ter cauda, como antigamente os humanos tinham, não é? Sim. Eu presumo que seja isto, porque eu não sei o que é que pode ser mais do que um, do que lésbica, gay, bi ou transexual. Confesso que não sei o que é que pode ser mais diverso do que isto. Para surgir um ponto de interrogação ou um quê? Confesso. Um quê de quanto mesmo? Confesso que me faz realmente muita confusão. Acho que é querer apelar muito ao espetáculo. E acho que esse direito, por essa legalização, por este, acho que isso potencia deveras a auto-marginalização. Por exemplo, vamos imaginar que agora a Lúcia vem para cá, para Portugal. E então quer que o país, Portugal, assuma ou permita todos os seus costumes em espaços públicos. Que a Lúcia possa estar em Portugal como se estivesse no Brasil, em espaços públicos. E se não estiver, é um problema. Porque se não estiver, então nós estamos a discriminar, estamos a ser xenófobos. Portanto, uhum. O que nós estamos a fazer ao permitir que cada um tenha a sua própria identidade e ao destruir o conceito de sociedade, eu acho que estamos a potenciar a autossegregação. Porque depois nós vamos ter os brasileiros que sonam com brasileiros, os cabo-verdianos que sonam com cabo-verdianos, os baixos que sonam com os baixos, os altos que sonam com os altos, e por aí sucessivamente. Sim. E ao querer tanto, ao dar tanta permissibilidade, eu acho que estamos a potenciar essa segregação, a autossegregação. Por exemplo, podem dizer, mas então, mas isto é, e sociedade é isso, é ser diversificada. Não, sociedade é uma coisa homogénea, mas vamos lá ver uma coisa, transpondo isto para uma casa. A casa tem as respectivas regras, não é? Então, por exemplo, se os pais não gostam de dance music, seu filho quiser ouvir música de dança, ouve baixinho, ou então ouve nos escutadores. Sim. À mesa não se está com o telefone celular. É outra regra da casa. Sim. Mas nós, para não discriminarmos os direitos dos filhos, ou dos convidados, para transpor assim, nós vamos convidar alguém para a nossa casa. A nossa casa tem regras. Por exemplo, não fumar dentro de casa. Sim. A nossa casa tem regras, que quando a pessoa chega à casa, tira os sapatos que vêm da rua. Uhum. Não é o caso da minha, mas há pessoas em que isso acontece, há casas em que isso acontece. Verdade. Eu, quando estive alguns anos na Roménia, eu só voltei a calçar os meus sapatos, as minhas sapatilhas, não me recordo agora, quando saí de casa. Assim que cheguei, tirei. Uhum. O que é que eu vou dizer? Não, mas em Portugal eu não uso assim, eu não faço assim em Portugal. Portanto, se eu não puder fazer assim, eu estou a ser discriminado. Então eu vou usar. E a pessoa vai dizer, pronto, está bem, está a ser discriminado realmente. Não, então pode usar. Não, eu acho que não. Eu acho que há coisas que não interferem com a liberdade íntima de cada um, mas que podem interferir com a liberdade da sociedade, com a identidade e com as regras da sociedade. E acho que este excesso de liberalização nos está a levar a potenciar a autodesagregação. Aliás, a autossegregação. Ou seja, as pessoas afastam-se elas próprias cada vez mais das sociedades onde se quiseram inserir, ironicamente. Uhum. Não sei se a Lúcia pensa diferente de mim. Não, é aquela coisa. O meu direito começa... O seu direito começa a hora que acaba o meu. Quer dizer, eu tenho que respeitar o seu direito até onde vai para ser respeitado o meu. E você impor... É diferente ser aceito e impor uma coisa que nem você definiu. Então explica, define o que você é, o que você quer, e a partir daí vai ficar mais fácil para ser aceito. Mas eles mesmos se colocam em guetos, em grupos. Não é isso? Cada vez mais. Então... E aí, por mais que você tente, queira entender, tente conviver, fica difícil quando é uma coisa muito, muito diferente. Né? Então, aí eles falam, ah, as pessoas não me aceitam. Mas peraí, de que forma você quer ser aceito? E será que você está respeitando o direito do outro que não te, que ainda não te entende, que ainda não sabe bem o que é que você quer? E eles misturam muito as coisas. É uma, eu acho uma coisa muito confusa. É, mesmo aqui na Avenida Paulista, às vezes tem umas gangues, uns bandos, que são contra o homossexualismo. E eles querem matar, querem agredir, machucam. Então, isso não é respeitar o direito. E eu acho que todo mundo tem direito de estar na rua, de estar na Avenida Paulista, de passear, de frequentar um teatro, num show, um barzinho, um restaurante. Mas eu acho que, como Sim. você disse, chegou num restaurante também, não precisa ficar expondo. Eu acho que a exposição também é uma coisa agressiva. Né? Você não precisa ficar expondo ali o seu romance. É, numa hora que, porque às vezes um casal de namorados hétero, eles não ficam se expondo, eles não têm essa necessidade. Agora, às vezes um casal homo, eles fazem isso no sentido mesmo de agressão, de Sim, se impor, de mostrar a sua homossexualidade, quase como se afirmar a sua sexualidade. É, aonde, por exemplo, num restaurante, num domingo à tarde, onde estão senhores e senhoras que não alcançam, como fosse minha mãe ou meu pai, não alcançariam essa evolução, essa diferença, onde tem crianças também, que talvez os pais não queiram, que recebam essa informação assim, dessa forma, então eles também agridem. Então, quando você agride, você acaba sendo agredido. Eu acho que você também pode se comportar, ser discreto, guardar as suas coisas para o seu lugar, para né, a sua privacidade. Eu até acho que é uma questão de intimidade, mas repare, uma coisa que eu acho muito interessante. Nós aqui assistimos a uma coisa um pouco diferente. Nós aqui assistimos muitas vezes, por exemplo, eu acho que na televisão há excesso de beijos. Acho que as pessoas se beijam demasiado. Por tudo e por nada vai um beijo técnico. Mas é um beijo. Um, outro, e outro, e outro, e outro. Eu acho que... com respeito à homossexualidade, isso ainda não existe. Porquê? Porque há pudor. Não... Eu acho que com respeito à homossexualidade, eu acho que está tudo muito bem. Beijam-se na medida certa. Acha que se beijam demasiado quanto à heterossexualidade. Só que a heterossexualidade vende. Entretanto, em termos de novelas, na vida cá fora, temos muitas vezes casais, até às vezes de adolescentes de 12, 13 anos, que se beijam na escola e tudo bem, tudo muito tranquilo. E quando são dois rapazes ou duas meninas, é um problema. Mas se for uma e um, está tudo tranquilo. Então, dois pesos e duas medidas, aí eu também não concordo. Sim. Mas concordo que, tanto no caso da homossexualidade como da heterossexualidade, que a intimidade deve ser guardada. É, não há necessidade de exposição, tanto faz não um quer dizer, como o outro. Não quer dizer que não haja um carinho por outro de vez em quando. Sim. Em espaço, também não há que esconder, propriamente. Mas nem esconder demais, digamos assim, não é? Sei lá, se um casal homossexual for jantar fora, eu acho que, e se for um jantar romântico, é natural que eles não vão estar como se fossem amigos. Vão estar como sendo namorados ou namoradas. E dar a mão, por exemplo, ou um beijo, que seja, mas... uma coisa discreta, né? Um carinho, um carinho natural. Não um exibicionismo, mostrando, olha, eu estou aqui... tô feliz. Não precisa, essa felicidade não precisa ser exposta dessa maneira. Não, né? É bom. Não. Tanta inveja cai no mundo, não é bom. Vai causar inveja. Mas é isso. Bom, estamos no final do nosso tempo. Vamos ficar com mais algumas músicas. Não vamos ter tempo para falar sobre o regresso de alguns programas para a semana. iremos falar, até será melhor que já teremos alguns publicitários, quase de certeza, que estarão já gravados para poder então falar aqui sobre esses programas. Mas muito rapidamente, falar quais é que são os programas. Porto Internacional já regressou, comigo e com a Lúcia Flores. Saiu em 2015, na altura apresentado por mim e pela Adriana Flora. Também o programa Sobretudo, Sobretudo, que agora tem um elenco fixo. Eu, Carlos Bonaparte, a Adriana Pequeno e a Filipa Ferreira. Tem também o espaço da o Distinto da Fé, comigo, com a Adriana Pequeno e com a Helena Luz. Programa que também acabou em 2015. O Sobretudo, Sobretudo teve uma ligeira paragem, mas ainda assim parou em 2016. Portanto, foi no ano passado, já tinha mais de meio ano parado. O Animate, que acabou em 2013, e eu queria que ele regressasse, e regressou. Primeiro com a Lúcia Flores, que agora está no Porto Internacional, atualmente com a Alice Fernandes, Cervantes. Por que é que eu chamo de Fernandes? Não sei. Alice Cervantes. Na próxima semana vai regressar ao Grupo Antena Web, aqui mesmo à Antena Web Rádio Central, vai regressar o programa Praça Pública. Não tenho a apresentação da Liliana, nem da Daniela, nem da Diana, mas tenho a minha, a da Filipa Ferreira e a da Natiel Carolina, que a Lúcia chegou a conhecer, não foi? Sim, conversei com ela domingo passado, é muito simpática. Enquanto estávamos aqui com a música de fundo, estávamos na conversa, como se diz na gíria, estávamos na converseta. Estávamos todos, eu, a Filipa, a Lúcia, a Helena, a nossa locutora agora, a Lúcia Helena e também a Natiel Carolina. E portanto, são programas que vão regressando e que eu confesso tenho muito gosto em que façam parte aqui do Grupo Antena Web. E há outros que eu gostava de pôr no ar. Oxalá que um dia aconteça. Bom, vamos ficar por aqui com 4 temas. Fernando Daniel espera. Roberta Miranda e Marília Mendonça, Os Tempos Mudaram. Lucas e Felipe, Vai Ser Outra, e Lucas Luco com Mariana. São as 4 músicas que tenho para vocês nesta edição de domingo, dia 6 de agosto de 2017, do programa Dom Luca. Deixo tempo para que a Lúcia proceda às suas despedidas, à sua intervenção final desta edição do Dom Luca aqui na Antena Web. Bom, eu gostaria de lembrar aos nossos ouvintes que nós queremos saber quem é o nosso ouvinte. Então, o ouvinte que gostar, né, gostaria de aparecer aqui, conversar com a gente vai fazer uma transmissão via Skype, se for o caso, e a gente quer saber quem ouve o Dom Luca, né? Qual é o perfil do nosso ouvinte? Então, quem gostar de conversar, né, e quiser, a gente está aguardando o e-mail de vocês. A música que o Carlos anunciou do Luca, Luco, como é que é? Esse último aí que vai cantar a Mariana, o Lucas Luco, Lucas, né? Lucas Luco. É isso? Luco, é. Então, Mariana é o nome de uma das minhas sobrinhas, linda, maravilhosa. Mariana, um beijo da tia. E fiquei muito feliz de estar aqui com vocês e até a próxima semana, e tenham uma linda semana, voltem para me ouvir na semana que vem, e um beijo da Lu e um abraço do Carlos Bonaparte. Já sei quem sou e o que fiz foi para bem de mim. Sou não fui e serei o amanhã. Disfarçar a dor. só meu companheiro. Hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher é independente, bebe, bate e joga o homem pra fora. Homem que se atreve como antigamente, atrair e virar as costas. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara, porra. Olha só meu companheiro, hoje a moda é outra, os tempos mudaram. A mulher independente bebe, bate e joga o homem pra fora. Atrair e virar as costas. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara, porta. Hoje tudo é diferente, é a mulher que bate na sua cara, porta. Nossa rainha Roberta Miranda. www.antenaweb.info. Nós estamos aqui. Ninguém me dizer que eu nunca pensei na gente. Assumi o erro e daqui pra frente encontre alguém e tenta acertar quando for amar. Eu nunca pedi pra você mudar de uma vez. Pedi 1% por dia. Depois de um ano, 365% seria. Sabe como a gente estaria? Beijando sem roupa, batendo na saudade, não batendo boca. Era pra ser você, agora vai ser outra. E o seu castigo vai ser me ver te esquecer. Vai ser me ver te esquecer. Falando nisso, diz quem é mesmo você. Eu nunca pedi pra você montar de uma vez. Pedi 1% por dia. Depois de um ano, 365% seria. Sabe como a gente estaria? Sem roupa, batendo na saudade, não batendo boca. Era pra ser você, agora vai ser outra. E o seu castigo vai ser me ver te esquecer. Beijando sem roupa, batendo na saudade, não batendo boca. Era pra ser você, agora vai ser outra. E o seu castigo vai ser me ver te esquecer. Esquecer. Beijando sem roupa, batendo na saudade, não batendo boca. Era pra ser você, agora vai ser outra. E o seu castigo vai ser me ver te esquecer. Falando nisso, diz quem é mesmo você. A luz de vela de 3 ou 4 horas de conversa. O clima esquentou e a gente foi parar na cama. Num quarto alugado meio às pressas, tomando vinho ao som de Julio Iglesias. Você se entregou, mas isso é normal quando a gente ama.